Zona Leste, Zona Leste, Zona Leste, Zona Leste, Zona Leste, Zona Leste. De quebrada na noite, tiros, atritos, tretas, gritos, os cachorros uivando, a polícia vem vindo. Não sei se fica ou se porra entre a polícia e o ladrão. A quem peço socorro, que nem gato no muro, eu fico dividido. O pior bandido tá atrás do distintivo, mocado, escondido. Nunca assumem a culpa, farda é um abrigo. Foram treinados para o extermínio. Que Deus nos abençoe, estamos perdidos, estamos perdidos. Zona Leste, MDE é movimento de expressão, mostrando a diferença da polícia e do ladrão. Polícia ou ladrão, sempre acabam com a questão. Se liga na ideia, vou dizer sangue bom. O ladrão te enquadra, andando de quebrada, te encosta o cano, vem dando coronhada na cara. E você não pode dizer nada, se não quiser levar uma rajada, pois pra ele não dá nada. Já a polícia também violenta, te dão bicuda, pois é te arrebenta. E de boca fechada, essa fita você aguenta, essa treta de humilhação. Um PM folgado, te tirando sem nenhuma razão, só porque usa uma farda e carrega um canhão. Não, não. Imaginei um mundo sem polícia nem ladrão, seria uma maravilha. E não, essa agitação, não teria ninguém pra roubar o dinheiro do seu pão de cada dia sofrido, pois o povão volta do trabalho com o rosto abatido e calejado, pois trabalha no pesado, ganhando um salário por mês pra sustentar 4, 5 ou 6. Pra polícia levar ou o ladrão queimar de uma só vez, na lata ou no cachimbo, tirando piração com dinheiro que levou o rap da sua mão. Então, quem será pior? Polícia ou ladrão? Quem fode mais? Quem zoa seu plantão? Polícia ou ladrão? Polícia ou ladrão? Te encosta o cano e acabam com a questão. Polícia ou ladrão? Polícia ou ladrão? E na peneira de 190 não se salva não. Polícia ou ladrão? Polícia ou ladrão? Te encosta o cano e acabam com a questão. Polícia ou ladrão? Polícia ou ladrão? E na peneira de 190 não se salva não. Não, não. Não paramos por aí, nós vamos mais adiante. Os policiais são covardes e pegos no flagrante. Impressionante, mano, sabe por quê? É, se engrandece no calibre, na farda todo instante, tratando ser humano vagabundo e ignorante. Quem já passou por isso sabe que é humilhante. Em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Brasil inteiro, é, todos canas iguais. Na peneira de 190 não se salva mais. Põe a mão na consciência, não seja um animal perante ao meu senhor. Somos todos iguais perante ao nosso senhor. Somos todos iguais. É, pedreiro, carpinteiro e até o lixeiro, com pandeco na mochila, batalhando o dia inteiro. Na geral despardado, passam por maloqueiro, não respeita a raça, preto, branco, índio, o afro brasileiro, desculacha por inteiro. Sabe por quê? Boné, jeito de se vestir, te julgam maconheiro, mas não são pagos para isso, já estamos cheios. Somos pobres, humildes, mas temos direito, e pedindo um pouco mais de respeito. Um pouco mais de respeito, e não dizemos todos, canas não presta. Alguns honra, paga de maneira certa, age em cima da lei, de forma correta. Outros restem pra fazer comédia. Chega disso, ou pare com isso, é. O povo paga seu salário, esse é seu serviço. Detenção em cima da lei, é seu compromisso, é. Compromisso, mas a elite é incompetente, mostra a indecência. A polícia tá batendo e aumentando a violência, e o pobre vegetando na sua inocência. Somos um povo humilde, mano, pode crer. Não vamos pagar pra polícia pra sobreviver. Não vamos pagar pra polícia pra sobreviver. Polícia ou ladrão? Polícia ou ladrão? Te encosta o cano e acabam com a questão. Polícia ou ladrão? Polícia ou ladrão? E na peneira de 190 não se salva não. Polícia ou ladrão? Polícia ou ladrão? Te encosta o cano e acabam com a questão. Polícia ou ladrão, polícia ou ladrão. E na peneira de 190 não se salva não. Polícia. Ladrão. Eu não sei, eu tô no meio. Eu sou o cidadão. Polícia. A justiça paranaense, de ninguém tem compaixão. Não sabemos, estamos no meio, nós somos cidadão. Polícia ou ladrão?